Ministério Público de Minas Gerais iniciou na manhã de sexta-feira, 21 de agosto, a Operação Incauto, com o objetivo de combater uma organização criminosa que atua na região do município de Luz, no centro-oeste do estado. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão. 14 adultos e 4 adolescentes foram conduzidos às autoridades competentes. Também foram apreendidos drogas, armas, aparelhos celulares, balanças de precisão, notebooks, dinheiro vivo e veículos. A Operação Incauto é parte da investigação conduzida pelo Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Luz e da Promotoria de Combate ao Crime Organizado de Formiga e pela Polícia Civil, com a colaboração da Polícia Militar. Ao longo de 3 meses, foram colhidas provas do funcionamento da organização criminosa. O grupo era voltado à prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e de munições, roubos e outras infrações. Todos os investigados já são conhecidos no meio policial pelo envolvimento com diversos delitos, como tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e roubos. Os suspeitos serão interrogados e, em seguida, será oferecida denúncia criminal contra os envolvidos. Se condenados, eles podem pegar penas de até 25 anos de prisão. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delanzia Júnior.